Manuel Júnior, o pancadão de Macapá. Me enganou todo esse tempo, eu jurando que era eu, dona do seu coração. Me traía na minha cara, mas que amo nunca vi, foi a última a saber. Te dei amor, eu fui fiel, e tu como outra em um motel. Você me fez perder o chão, foi traição. Coração de osso, todo cachorro é dono. Você não vale nada, saia da minha casa. Coração de osso, todo cachorro é dono. Você não vale nada. Os brothers. Oh, oh, oh. Sucesso em todo o Brasil. Oh, oh, oh. DJ Manuel Júnior, o Medônio das preguiças. Te dei amor, eu fui fiel, e tu com outra em um motel. Você me fez perder o chão, foi traição. Coração de osso, profissionalismo. CD do DJ Manuel Júnior, o brincadeu de Macapá. Pancadão de Macapá. Vem pro show, velho. Lembro teu jeito, lembro teu cheiro, está guardando em mim. São bocas suaves, palavras tão doces, dizeres pra mim. Eu tô louco pra te amar, eu quero te encontrar. Não posso mais viver tão longe de você, meu amor. Então vem me amar. O culpado foi você, quem mandou se me perder. DJ Manuel Júnior vai tocar no estúdio MJ, o pancadão de Macapá. Tu vai.

Jota Produções, a produção oficial da galera. Fazemos comerciais para rádio e televisão, arte designer, banner, cartaz, fly, logomarcas, produção musical, vinhetas, aberturas, manutenção em micros, cartelas de bingo e cartões de visita. Fazemos a cobertura do seu evento com som, DJ, iluminação, gravação e venda de pendrive e cartões de memória. Novo estúdio MJ Produções, Rua Setentrional 882, bairro Araxá. Fone 96 9132 4115. Obrigado, meu Deus.